Grêmio, Inter e Juventude também dos clubes da Série C. Abre aspas para o Edinaldo Rodrigues novamente. Esperamos que possa haver alguma iniciativa do Ministério para que coloque recursos que possam amenizar a vida dos entes queridos e também das reformas de que carecem. De imediato, os estádios do Rio Grande do Sul. Então aí, presidente Edinaldo Rodrigues da CBF dizendo que não vai ser tão fácil assim e também cobrando do Ministério do Esporte alguma ajuda financeira aos clubes gaúchos. E uma outra notícia em relação também a esse caso, né? O Grêmio negocia para mandar partidas no estádio do Red Bull Bragantino, isso mesmo. Caso a negociação seja concretizada, a tendência é que o Grêmio vá para São Paulo ainda nesta semana. Diante da incerteza sobre a paralisação ou não do Brasileirão, o Grêmio negocia com o Red Bull Bragantino para mandar suas partidas no estádio Nabi Abichedi, em São Paulo, né? E treinar no CT do clube de Bragança Paulista. A informação foi confirmada pelo jornalista Victor Pardilha, da TNT Sport. O clube paulista, o Red Bull Bragantino, colocou suas instalações à disposição dos gaúchos. Caso a negociação seja concretizada, a tendência é que ainda nessa semana o elenco gremista e a comissão vá para São Paulo. O Red Bull Bragantino ainda não se manifestou oficialmente sobre a paralisação do Campeonato Brasileiro. O clube conversa com o CBF e os clubes gaúchos e a Libra também, mas ainda não soltou sua posição oficial. Já o Grêmio manifestou-se a favor da paralisação. Então aí, o Grêmio podendo ir para Bragança Paulista ainda nessa semana. E lembrando que hoje o Inter já voltou aos treinamentos, tá? Apesar do CT do Internacional, que fica ao lado do estádio Beira-Rio, ainda está alagado, né, parcialmente alagado. O Inter voltou aos treinamentos hoje no CT da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que não está coberta de água, né? Fica em um bairro que não foi coberto de água lá em Porto Alegre. Então aí o Inter já treinando a partir de hoje, treinando aí visando é o próximo compromisso, que na verdade é pela Libertadores, né? Que a Conmebol já remarcou os jogos para o começo de junho. Enfim, terminou esse Fecha Nobre do Esporte por hoje. Muitas informações: Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Floresta. Notícias também sobre o caso lá, né, dos clubes gaúchos, da paralisação do Brasileirão ou não. E eu me encerro por aqui, 21 horas. Lembrando que amanhã, depois da Voz do Brasil, às 8 horas da noite, tudo sobre Boca Juniors e Fortaleza e também Ceará e Amazonas. É o pré-jogo que antecede o jogo entre Boca Juniors e Fortaleza amanhã, a partir das 8 horas. Tudo sobre Boca Juniors e Fortaleza e também Ceará e Amazonas. Fico por aqui, fica agora com a programação musical da Rádio Pitaguari e até a próxima. CYH 661, 1.340 kHz, Rádio Pitaguari. Estúdios localizados na Avenida Maria Osana Matos Lima, número 90, Distrito Industrial 1, Maracanaú, Ceará. Uma emissora filiada à Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão, a SERT. Maracanaú, terra de gente boa, gente que trabalha com fé e esperança. Adote o verde. Verde é saúde, clima, ecologia e futuro. Plante uma árvore na sua calçada para mais sombra e oxigênio. Dê um exemplo e passe adiante. Eu quero ovo da EMAP, eu quero ovo da granja da EMAP pra mesa do povo. Eu quero ovo produzido por quem sabe. Eu quero ovo, o ovo da EMAP. 60 anos de tradição, a EMAP cresce por amor ao alimento. Muito carinho em cada refeição. Trabalho duro, coração e sentimento. De sol a sol a gente cresce todo dia. No Ceará, no Tocantins e na Bahia. No mercantil, ovo fresquinho da EMAP. Com tradição e tecnologia. Na tapioca, pão com ovo. ovo, omelete, qualidade na gemada, fica forte com EMAP. No cafezinho, ovo mexido, no almoço, estrelado, no jantar, cozido, top é com EMAP. Eu quero ovo da EMAP, eu quero ovo da granja da EMAP, pra mesa do povo. Eu quero ovo produzido por quem sabe, eu quero ovo da EMAP. Tradição e cultura. O São João de Maracanaú já foi oficialmente lançado pela Prefeitura em parceria com o Sistema Verdes Mares. E você é nosso convidado especial para essa grande manifestação cultural. De 31 de maio a 23 de junho, a partir das 18 horas, o São João do Ceará e o maior do planeta acontece em novo local com toda a infraestrutura em 80 mil metros quadrados de área. Prefeitura de Maracanaú. Itaguari. Sem saber, nunca soube, nada saberei. Sigo sem saber que lugar me pertence, que eu possa abandonar, que lugar me contém, que possa me parar. Sou errado, sou errante, sempre na estrada. Vou errando enquanto o tempo me deixar. Errando enquanto o tempo me deixar. Nada sei desse mar, nada sem saber de seus peixes, suas perdas, de seu não respirar. Esse mar, os segundos, insiste em naufragar. Esse mar me seduz, mas é só pra me afogar. Sou errado, sou errante, sempre na estrada, sempre distante. Vou errando enquanto que diziam em seus papiros, Papillon já me dizia que nas torturas toda carne se trai, e normalmente, comumente, fatalmente, felizmente, displicentemente, o nervo se contrai. Com precisão. Thank you. os aviões que vomitavam paraquedas. Nas casamatas, casas vivas, casumorras. E nos delírios, meus grilos temer. O casamento, o rompimento, o sacramento, o documento, como um passatempo, quero mais que ver. Aflição, oh, meu treponema. Não é pálido nem viscoso. Os meus gametas se agrupam no meu som. E as querubinas, meninas, rever. Um compromisso submisso, rebuliço no cortiço. Chamo o padre Cício para me bezer. Oh, oh, oh, oh. Com devoção. Você jamais saberá, querida,

gosto tá fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Itaguari. Amo você, fica comigo. O seu jeito de ser me pegou sem notar, sem querer. Quero você, mas deixa comigo. Dá o teu coração, te devolvo em dobro a paixão. Já provei da maçã e é você quem eu quero. Tudo bem, sou teu fã, eu confesso, te espero amanhã. O nosso amor é lindo, tão lindo, nada pode ser mais lindo do que o nosso amor. Fica comigo. Uma frase, um papel, uma noite, um motel, só nós dois. Com você minhas cartas estão todas na mesa. Eu não posso, eu não quero nenhuma surpresa pra nós. Nosso amor é lindo, nada pode ser mais lindo do que o nosso amor. Nosso amor é lindo, tão lindo, nada pode ser mais lindo do que o nosso amor. Essa história é verdadeira, prestem muita atenção. Existiu na terra um homem de bondoso coração. Sua vida foi penosa como a de mais ninguém. Apesar do sofrimento, ele só fazia o bem. Era um homem do coração de ouro, tinha no peito um grande tesouro. Era um homem do coração de ouro, tinha no peito um grande tesouro. Ele a todos ajudava, sempre com boa vontade. ensinou a muita gente o caminho da verdade. Sempre humilde e modesto, como não houve jamais, ele andou por esse mundo trabalhando pela paz. A vida chega um dia ao seu final. Veio a vez do grande homem que fez frente a todo mal. Sua morte foi tão triste, foi pregado numa cruz. Nunca esqueçam do seu nome, o seu nome era Jesus. Era o homem do coração de ouro, tinha no peito um grande tesouro. Era o homem do coração de ouro, tinha no peito tesouro. Era o homem do coração de ouro, tinha no peito Itaguari. Gosto demais do teu cheiro, adoro teu jeito de fazer amor, de despertar no teu leito, deitar em teu peito e molhar em teu suor. Nossos corpos queimam tão apaixonados, é desejo, é fogo, é paixão. É o amor correndo em nossas veias, explodindo em nossas vidas, em nossos corações. Nossos corpos queimam tão apaixonados, é desejo, é fogo, é paixão. É o amor correndo em nossas veias, explodindo em nossas vidas, em nossos corações. Amar você é bom demais, é tão gostoso e faz tão bem. Porque do jeito que você faz, não tem pra ninguém. Amar você é bom, amar você é bom, é bom demais. É tão gostoso e faz tão bem. Porque do jeito que você faz, não tem pra ninguém. Corpos queimam tão apaixonados, é desejo, é fogo, é paixão. É o amor correndo em nossas veias, explodindo em nossas vidas, em nossos corações. Nossos corpos queimam tão apaixonados, é desejo, é fogo, é paixão. É o amor correndo em nossas veias, explodindo em nossas vidas, em nossos corações. Amar você é bom demais. É tão gostoso e faz tão bem. Porque do jeito que você faz, não tem pra ninguém. Amar você é bom, amar você é bom, é bom demais. É tão gostoso e faz tão bem. Porque do jeito que você faz, não tem pra ninguém. Amar você é bom demais, é tão gostoso e faz tão bem. Porque do jeito que você faz, não tem pra ninguém. Amar você é bom demais. Itaguari. Que você faz, não tem pra ninguém. Música.

bandas de ouro fino, levando gado selvagem. Quando eu passo na porteira, até vejo a sua imagem. O seu rangido tão triste, mas parece uma mensagem daquele rosto trigueiro, desejando-me boa viagem. A cozinha do estradão, do pensamento não sai. Eu já fiz um juramento que não esqueço jamais. Nem que o meu gato estoure, que eu precise ir atrás. Neste pedaço de chão berrante eu não toco mais. Itaguari. Sobre o meu coração.

quer isso de mim? E faz junto a mim, se tudo está perdido, amor. Que mais me pode dar, se nada tens a dar, e a marca de uma nova dor? Loucuras reviver, inútil se querer, o amor que não se tem. Por que voltar-se aqui, se estando junto a ti, eu sinto que estou sem ninguém? Que pensas o que eu sou, se julgas que ainda vou, pedir que não me deixes mais. Não tenho o que pedir, não sei o que pedir, se tudo que desejo é paz. Que culpa tenho eu, se tudo se perdeu, se tu quiseste assim? E então o que queres tu de mim, se até o pranto que chorei, se foi por ti, não sei. Loucuras reviver, inútil se querer, do amor que não se tem. Por que voltaste aqui, se estando junto a ti, eu sinto que estou sem ninguém? Que pensas o que eu sou, se julgas que ainda vou, pedir que não me deixes mais? Não tenho o que pedir, não sei o que pedir, se tudo o que desejo é mais. Que culpa tenho eu, se tudo se perdeu, se tu quiseste assim? E então o que queres tu de mim, se até o pranto que chorei, se foi por ti, não sei. E então o que queres tu de mim, se até o pranto que chorei, se foi por ti, não sei. Itaguari. Dó nem piedade, fiquei louca de saudade, você foi sem avisar. Só um bilhetinho escreveu e me pedindo pra entender o que eu não posso acreditar. Agora só me resta esperança, meu coração não se cansa de ficar a te esperar. E se voltar esqueça meu orgulho, pois pra mim você é tudo, não dá pra não perdoar. Olha, se você quiser arrego, estou no mesmo endereço, só depende de você. Estarei aqui de braços bem abertos, mesmo que não ache certo te aceitar mais uma vez. Em cama vazia, guarda em silêncio, sem teu carinho assim todo dia, eu não aguento. Eu te procuro os braços, faço de tudo, reviro o mundo, mas não te acho em ninguém. Agora só me resta a esperança, meu coração não se cansa de ficar a te esperar. Estarei aqui de braços bem abertos, mesmo que não ache certo te aceitar mais uma vez. Em cama vazia, guardo em silêncio, sem teu carinho assim todo dia, eu não aguento. Eu te procuro em outros braços, de tudo, reviro o mundo, mas não te acho em ninguém. de tudo, reviro o mundo, mas não te acho em ninguém. Itaguari. Para o amor sempre uma hora. Seus beijos dizem bem, minha hora é agora. Há sempre um alguém em algum lugar. A alegria um dia nos sorri. Vejo no seu olhar, meu lugar é aqui. Se eu fizesse milagres iguaizinhas a você, todas seriam e felizes como eu. No mundo inteiro os homens seriam. Há sempre um alguém querendo alguém. Fiz bem em esperar e sei porquê. Meu sonho agora tem alguém que é você. Se eu fizesse milagres iguaizinhas a você, todas seriam e felizes como eu. No mundo inteiro os homens seriam. Há sempre um alguém querendo alguém. Fiz bem em esperar e sei porquê. Meu sonho agora tem alguém que é você. Há sempre um alguém querendo alguém. Itaguari. Camado em você, cigana, ciganinha feiticeira. Estou te amando loucamente e não é mais de brincadeira. Estou camado em você, cigana, ciganinha feiticeira. Estou te amando loucamente e não é mais de brincadeira. Eu, amor, sua ternura, adoro suas loucuras. Estou gamado em você. Vou levar você no peito. Te quero de qualquer jeito, ciganinha feiticeira. Estou gamado em você, cigana, ciganinha feiticeira. Estou te amando loucamente e não é mais de brincadeira. Estou gamado em você, cigana, ciganinha feiticeira. Estou te amando loucamente e não é mais de brincadeira.

Ô irmão, me ajuda nessa aí, né, cara? Olá. Sexta-feira falei que ia dormir, mentira, fui pra balada, não é que ela descobriu. Tentei até me esconder, amiga dela me viu, ela vai me criminar, artigo 302 flagrante. Eu falei que ia dormir, mentira, fui pra balada, não é que ela descobriu. Tentei até me esconder, amiga dela me viu, ela vai me criminar, artigo 302 flagrante. Amanhã vou inventar a mentirinha. Só uma, só uma, só uma mentirinha. Ô, amor, já disse que não fui eu. Ô, amor, já disse que não fui eu. Eu tenho um irmão gêmeo, ele é tudo que eu não sou. Baladeiro, cachaceiro, safado e pegador. Ô Léo, ajuda a gente aí, né? Vou tentar agora. Eu passei por isso já, viu? Sexta-feira eu falei que ia dormir, mentira, fui pra balada, não é que ela descobriu. Eu tentei me esconder, amiga dela me viu, ela vai me incriminar, artigo 302 flagrante. Eu falei que ia dormir, mentira, fui pra balada, não é que ela descobriu. Eu tentei me esconder, amiga dela me viu, ela vai me incriminar, artigo 302 flagrante. E amanhã vou inventar uma mentirinha. Só uma? Só uma, acho que rola, né? Será que cola? Só uma, só uma, né? Vamos tentar, né? Só uma mentirinha. Ô, amor, já disse que não fui eu. Ô, amor, já disse que não fui eu. Eu tenho um irmão gênio, ele é tudo que eu não sou. Baladeiro, cachaceiro, sapato e pegador. Faz o erro, senhor. Caio, Breno, tamo junto. Cheio, gente. Respeita essa dúvida. Pra te avançar.

e um refrigerante no bar. E o resto da noite dançou pra valer. Se teus olhos me olharam, fingiram não ver. No meu canto eu fiquei entre o riso e a dor, lembrando do primeiro amor. E o resto da noite dançou pra valer. Se teus olhos me olharam, fingiram não ver. No meu canto eu fiquei entre o riso e a dor, lembrando do primeiro amor. Lararara. Itaguaria. Era você, me encantei. Mas agora nada a ver. Cadê aquele frio? Cadê aquele frio na barriga? A dor da despedida agora não tem mais. Agora, ó, tô nem aí. Quando eu te via, eu ficava o mesmo balançado. A voz sumia e eu tremia e a boca secava. Hoje não sinto nada. Horário acorda, coração desocupado que não soube julgar o que seria amor ou mera distração. Foi só ilusão. Horário acorda e não me leve a mal. Eu não sei fingir, sigo o seu caminho e seja feliz. Seja feliz. pensei que era você, me encantei. Mas agora nada a ver. Cadê aquele frio na barriga? A dor da despedida agora não tem mais. Agora tanto faz. Quando eu te via, eu ficava mesmo balançado. A voz sumia, eu tremia e a boca secava. Hoje não sinto nada. Ora, agora, coração desocupado que não soube julgar que seria amor ou mera distração. Foi só ilusão. Itaguaria. Itaguaria. outra você ficou pra trás. De pensar em mim, eu já te esqueci. Eu encontrei outra pessoa e não tô nem aí. Você pra mim é passado e nem quero lembrar de tudo que vivemos. O amor já foi embora, eu já te esqueci e não tô nem aí. Pare de pensar em mim, eu não te quero mais. Eu já te disse, tô em outra, você ficou pra trás. De pensar em mim, eu já te esqueci. Eu encontrei outra pessoa e não tô nem aí. Você pra mim é passado e nem quero lembrar de tudo que vivemos. O amor já foi embora, eu já te esqueci e não tô nem aí. Pare de pensar em mim, eu não te quero mais. Eu já te disse, tô em outra, você ficou pra trás. De pensar em mim, eu já te esqueci. Eu encontrei outra pessoa e não tô nem aí. Pare de pensar em mim, eu não te quero mais. Eu já te disse, tô em outra, você ficou pra trás. De pensar em mim, eu já te esqueci. Eu encontrei outra pessoa e não tô nem aí. E não tô nem aí. Itaguari. Você me entender, não haverá razão pra não voltar. E nesse dia você vai saber, eu nunca me cansei de te esperar. Não há palavras para traduzir a dor que eu senti no seu adeus. Naquela hora o mundo eu vi sumir, matando num instante os sonhos meus. Ah, a minha vida entristeceu, mas a esperança não morreu. Ah, você compreender que a vida só se vive uma vez, irá sentir vontade de viver, sem nunca, sem depois e sem talvez. A vida inteira, se preciso for, vou esperar você voltar pra mim. Pois mesmo se eu morrer, o meu amor ainda será seu depois do fim. Ah, a minha vida entristeceu, mas a esperança não morreu. Ah, a vida entristeceu,

Itaguari. Não consegue esconder dos meus olhos que ainda me ama. E vira na cama de um lado pro outro, soluça e me chama. Não caiu na real que está perdendo tempo e o tempo é pouco. Eu querendo tocar, abraçar, te beijar, viajar no seu corpo. A camisa que eu esqueci não lavou pra não tirar meu cheiro. Tá correndo boato que já virou fronha do seu travesseiro. Está sempre decisa, não sabe o que quer, vive em cima do muro. Não parou pra pensar que quem vai te matar é seu próprio orgulho. Tá no tempo, tá no ar. Não demora, vai se trair. Não adianta me negar. Se é amor, pra que fugir? Você vai.